Reginaldinho. Essa música você escuta na Rádio Estronda. O tema dessa música é sexo, meu irmão, mas não pode se esquecer de usar a proteção. Pra tu deixar mulher molhadinha, tu tem que conhecer o tipo de camisinha. Lubrificado ou não, pra mim então faz. O que importa é fazer elas pedirem mais. As mulher que eu conheço, eu como no mesmo dia. A camisinha preferida é sabor de melancia. De melancia elas adoram. Vou falar pra tu, se não aguenta na buceta, vou meter no teu cu. Quando o assunto é sexo, não fico enrolando. As mulher gostam de camisinha de morango. O sabor não importa, não faz diferença. Mas tem que ser com camisinha pra tu não pegar doença. Elas saem correndo, querendo dar pra você. Camisinha de chocolate com recheio de pavê. Tu tá com a cocota, tá meio enrolado. Lança camisinha de leite condensado. A cocota tá nervosa, faz ela se acalmar. Lança camisinha de maracujá. Chacando as cocotas até de manhã. Quero ver quando lança a camisinha de maçã. Pra ter pra comigo tem que ter disposição. Agora eu tô usando camisinha de limão. Já comi a tua prima, agora eu quero a tua irmã. Com ela eu vou usar a camisinha de hortelã. Pega no meu pau e chupa minha bola. Não podemos esquecer da camisinha de amora. É nóis. Camisinha tem que ter, não pode esquecer. É coisa essencial na hora de meter. Traz de lado, seja como for. Use sempre camisinha de sabor. Sexo é bom, debaixo de chuva. Metendo gostoso com camisinha de uva. No meu quarto entra de roupa e sai pelada. Hoje eu vou usar camisinha de goiaba. Meu pau você chupe, minha bola você beija. Que tal usarmos camisinha de cereja? Peço pra comer teu cu, você diz nem rola. Só se for com camisinha de acerola. Eu meto em você e você fala me bate. Amanhã nós vamos ter camisinha de abacate. Eu meto em você até você cair. Camisinha potente, é sabor de abacaxi. Sei que tu se amarrou na minha sabedoria. Estudo aprofundado no sabor da camisinha. No sabor da camisinha. Então como é que é? Camisinha tem que ter, não pode esquecer. É coisa essencial na hora de meter. De trás, de lado, seja como for, use sempre camisinha de sabor. É, mané. É nóis. Adestronda.com. A mais estronda do Brasil. Essa parada.